de hipócrita ajoelhado no chão, que quando expresso meu ódio não entende a depressão. Pra filho da puta que é underground, marroco de bosta, não sabe nem direito da merda que ele gosta. Eu quero que você se foda e guarda a tua opinião nula, sua mula filha da puta, meu som tu não escuta. Curte essa nova leva de MCs que se acham reis, tudo é assassino, passa agora, larga de ser gay. Eu quero sangue mesmo, que tu se importe raio, tenha certeza, se eu te ver por dentro não desmaio. Eu ando irracional, chamativo pelo negativo do mal. Eu quero fazer seu transplante cerebral no manual. Eu odeio pessoas felizes com contínuas reprises. A filha da puta é uma pluma, mas enche com suas crises. E quando eu jogo meus versos de satanismo deprê, se joga com o que eu digo sinceramente, vai se fuder. Eu tô fazendo mais uma letra pra você ficar chocado com quantos garfos quer que eu coma o teu rabo. Odeio retardado que não sabe o que quer. Escolhe todo o teu caminho, retardado, e fique de pé. Cresça mentalmente porque eu já tô experiente. Tô carregado de vida vivida no meu pente. Tá bom, agora acho que me acalmei. Eu tenho fome de sangue, ainda não acabei. Eu tento imaginar uma parada na mente humana que tenta aliviar a bosta da tua culpa profana. Egoísta fudido do caralho, que hipocrisias. E a maior delas se encontra entre as tias. As crentes são as piores, vida dupla da puta. A sugestão na bunda dos outros se a dela é mais suja. Aquela maniazinha é completamente indecente. Mas sua filha é pior e é crente, com a maior saia até a canela da cadela. Mas quero ver se resiste à tentação na carne dela. As crentes são as piores, a mãe mal a conhece. Sozinha numa sala, facilmente paga boquete. Tem umas que é mãe, digníssima de Jesus. Consegue o trampo dela, será que é uma luz? Não, não, isso se chama chupar patrão. Mas é literalmente com um puta saião. Quem diria, as moças quietas fazem barbaridades. Dá o cu até o talo, é conhecida na cidade. Não se mistura, não quer se sujar de barro. Ela só não libera o cu pros caras do teu bairro. Pois eu é que sou satânico e tenho problema. Então vai hipócrita, encara isso como blasfêmia. Glória a Deus, né?